A mensagem de hoje, gente, quero compartilhar, né, com todos a minha experiência e trazer com essa experiência, trazer uma mensagem para todos. Porque a gente só aprende vivenciando. A gente só aprende na prática. E nós aqui da Casa Plataforma de Oração, nós estamos aprendendo na prática. Porque, como todos sabem, a Casa Plataforma de Oração, ela é uma casa universalista, onde cada médium aqui da casa, ele vem de uma religião. Então, tem desde a evangélica, da católica, da umbanda, do kardecismo e algumas outras que vão surgindo, né? E por ser uma casa universalista, nós entramos numa etapa agora em que estamos nos aprofundando um pouco mais em cada religião. A primeira etapa foi a etapa de expansão de consciência. Porque como cada um veio de uma religião e não tendo muito conhecimento das outras, não se aprofundou muito nas outras. Então, como, por exemplo, eu evangélica, eu não sabia o que era um Exu. Não sabia o que era um caboclo, não sabia o que era uma pombagira, o que era um preto velho. Então, o que foi me ensinado é que era tudo demônio, né? Não só para mim, como para Michele. Então, era essa para Sônia, essa concepção que nós temos, né? Para Juliano, para o Michael. Essa concepção que nós tínhamos, na verdade, né? Que era nos passado. E não era nos apresentado. Então a gente não tinha, não tinha o conhecimento. Quem são esses irmãos? Porque falar é fácil. Agora você ir até eles para conhecer é diferente. Então foi o que aconteceu à Casa Plataforma de Oração. Primeiramente, eu penso que a Casa Plataforma de Oração, ela já existia. No plano espiritual, ela já existia. Porque é como é dito, né? Primeiro se concretiza no plano espiritual para depois vir para o plano físico. Então, a Casa Plataforma de Oração, esse projeto Casa Plataforma de Oração Universalista, ela já existia no plano espiritual. Então, não fomos nós que chegamos à Casa Plataforma de Oração. A Plataforma de Oração, ela foi atrás de cada um. Ela foi até cada um. Cada um de nós foi alcançado pela Plataforma de Oração. Mesmo que de uma forma inusitada, né? Às vezes que não se esperava, direções foram tomadas. Então, a Casa Plataforma de Oração, ela foi atrás de cada um. Ela foi buscar aqueles que precisavam iniciar a Casa Plataforma de Oração, iniciar esse projeto de união das religiões. Mas primeiro tinha que trabalhar nos médiuns. De que forma? Tinha que mostrar para nós a expansão de consciência. Mostrar, nós tínhamos que conhecer a nível de universo. Eu estou falando de mim, é mais fácil falar, citar o meu exemplo, porque eu não posso falar pela Sônia, pela Viviane, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um teve a sua vivência espiritual. Então é mais fácil falar de mim. Prefiro até falar de mim, porque eu acredito que eu esteja falando de todos, até porque cada um, dentro, né, do seu grau de conhecimento, foi se abrindo mais com esse trabalho. como a Viviane mesmo falou, houve uma mudança muito grande dentro dela, através da plataforma de oração. Ela se abriu mais, ela expandiu mais ainda a consciência dela. E assim foi com cada um aqui. Então, para chegar a isso tudo que vocês viram aqui hoje, nós precisávamos ter primeiramente conhecimento. Precisávamos conhecer e vivenciar aqui um pouco de todo o conhecimento que estava sendo trazido até nós. Porque como é que nós iríamos chegar a esse momento se nós não tivéssemos tido conhecimento e com isso ter expandido a nossa consciência para muito mais? Então, essa primeira etapa foi isso que nós vivenciamos, expansão de consciência. Não que a gente não vá expandir ainda mais, vamos continuar expandindo a nossa consciência, a nossa mente, nos policiando, cuidando de nós, para que não aconteça tudo aquilo que os mentores têm orientado, a questão da fascinação, de dogmas, de doutrina, né? Então, tudo isso a gente vai cuidando, procurando ter o cuidado nessa nova etapa, para que isso não aconteça. Porque eu vi um vídeo e que estava explicando que tudo que é novo para mim, como, né, saindo da religião evangélica e entrando, conhecendo agora um pouco mais da Umbanda, como é a Umbanda, então é tudo novo para mim. Então, automaticamente, o que que pode acontecer se eu não me policiar? Eu posso me fascinar por esse novo, porque é tudo muito bonito. É tudo muito intenso, aquilo que eu vi antigamente de uma forma diferente, que eu não podia, vou ser sincera, eu não podia ouvir os pontos, que eu já ficava assim, meio de lado, já meio que torcia o nariz, né? Já ficava naquele preconceito. E agora não. Agora eu escuto e eu acho bonito. Então é aí que eu tenho que tomar cuidado. É aí que eu tenho que prestar atenção, justamente para não entrar na fascinação. Entende? Ser fascinada. Ou seja, você fica tão, vou usar esse termo, embabacada por aquilo, né? Né? Você fica tão assim que você não enxerga mais nada. Então é aí que nós temos que ter cautela. Vivenciar, sim. Nós temos que vivenciar, temos que tirar o melhor que a gente pode de todo o conhecimento, entender, aprender. Uma das coisas que está sendo inserida nesse mundo agora, da Umbanda, está me ensinando a necessidade que até então era falado, mas a gente só compreende quando você vivencia. Então, eu estou compreendendo a necessidade de algumas pessoas da Umbanda de ter ainda certos costumes. Então, eu estou compreendendo isso. Até porque o preto velho, que está me orientando, eu costumo chamar ele de vozinho, que eu não sei qual é o nome dele, que ele não me disse. Então, ele está me orientando e ele tem me explicado muitas coisas a respeito da Umbanda. E tem me falado muitas coisas por que disso, por que daquilo, por que o filho usa. Então, foi o que ele explicou para mim. Filha, muitas das vezes a gente deixa ali porque, às vezes, é um filho que ele precisa tanto daquilo, ele precisa, eu não preciso. Mas é ele que precisa. Aí, se eu chegar e falar para ele que ele não precisa de nada daquilo, ele não vai conseguir compreender, porque na evolução dele, ele ainda não, ele tem uma evolução, ele está numa evolução que ele ainda precisa daquilo para a disciplina dele. Ele precisa daquilo para o aprendizado dele, ele precisa daquilo para se disciplinar, porque ele mesmo, por ele mesmo, às vezes na própria vida dele, num todo, ele não tem a disciplina. Então, aquilo tudo que ele faz é uma forma dele levar aquela disciplina para a casa dele. É uma forma dele trabalhar o mental dele. É uma forma dele fortalecer o mental dele. Tem filhos que não precisam mais disso, porque já tem o mental fortalecido. Que já estão, já evoluíram, já expandiram a sua consciência, né? Tiveram uma evolução em outras vidas e nessa, que ele só precisou daquilo por um período, mas que depois ele não viu mais a necessidade daquilo tudo, porque ele descobriu o poder mental que ele tem, o magnetismo que ele tem de criar, de fazer acontecer. Ele descobriu a fé dele. Ele descobriu que ele pode fazer acontecer aquilo. Então, que ele não precisa mais daquilo. Que ele pode fazer acontecer. Mas nós respeitamos. Nós respeitamos todo lugar, trabalhamos com cada filho, conforme, né? Porque o trabalho precisa ser feito. Então, isso está sendo um aprendizado muito grande para a gente, de entender o que os mentores já falavam antes, de que não precisa disso, não precisa daquilo, mas por que que muitos ainda utilizam? Por que que muitos ainda fazem? E por que que muitos também que foram inseridos e já não conseguem mais fazer, não vê utilidade naquilo, já está num outro patamar? Por quê? Porque já não tem mais a necessidade. Às vezes, naquele período que ele ficou lá, ele trabalhou tanto o mental dele, através de toda essa disciplina, que ele mesmo, ele cria a realidade dele. Ele descobriu o quanto que ele tem de força na mente, quanto que ele pode fazer. Ele descobriu o eu sou. Entende, gente? Então, nós estamos agora nessa etapa. E acredito que é só o início. Virão muitas outras. Porque nós aqui estamos aprendendo muito. Até mesmo para nós, com relação à disciplina. Está sendo muito importante, está agregando muito na nossa vida. Não só aqui, mas como um todo, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, tudo de uma forma tranquila, tudo de uma forma saudável, de uma forma suave, onde tudo assim está acontecendo, tudo está contribuindo para isso. E aprendendo também a elevar as nossas vibrações através da força da mente. Então, esse momento está sendo muito importante aqui para nós. Vamos continuar. Saímos de um ciclo. Entramos em outro. E que muitos outros ciclos venham. Porque às vezes parece que quando você encerra um ciclo, você está saindo de um ciclo, aí às vezes parece que vem aquela confusão, aquele caos, e de repente daquele caos surge um novo ciclo, onde mentes se libertam, se abrem, corações, né, se abrem para esse novo, entendendo, tirando o melhor daquele ciclo que passou, o que ele ensinou. E é como eu costumo dizer, que eu penso que é assim para todos, é assim em todos os lugares, é o que eu penso. Porque a gente, apesar de já termos tido muitas vidas e termos conhecimento no nosso registro akáshico, mas quando a gente encarna, a gente esquece. Então, como costumo dizer, a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender tudo de novo, né? Mas como aquilo tá em você, então certas coisas vêm de uma forma natural, como se você já soubesse, porque você já passou por aquilo. Então você sabe como fazer, apesar de você dizer assim, eu não sei como eu vou fazer isso. Mas quando acontece e as coisas vão surgindo, parece que é uma coisa ao mesmo tempo que você vai aprendendo, mas você também vai vendo que, caramba, eu pensei que fosse ser um bicho de sete cabeças, eu pensei que fosse ser tão difícil e você vê como fluiu. E você evoluiu no aspecto que você precisava evoluir nessa encarnação. Aquilo que em outra lá atrás você não conseguiu. E através daquilo, porque você já teve a experiência lá outra, você já veio com isso impresso, mesmo não lembrando. E quando você vai fazendo, você vai vendo como é que vai fluindo. E ao mesmo tempo você vai aprendendo o novo que vai chegando, algo a mais ali que está sendo acrescentado, porque você precisa trabalhar certos tópicos ali na sua vida. Você vai, se você prestar atenção, você vai, caramba, olha isso, é isso, é isso, eu aprendi isso. Eu já sabia isso, mas eu achava que era só isso e agora surgiu isso aqui. E assim vai. Vai se renovando, se renovando. E isso é muito importante. Que eu estou falando na questão aqui espiritual, a plataforma de oração, mas quero que vocês levem isso para todas as áreas de vocês, porque às vezes, por exemplo, uma mãe, às vezes é engravida, né? E não sabe como cuidar do filho. Nasce a criança e você está ali carregando e você tem aquela insegurança da mãe sem saber como é que ela vai segurar o filho, como é que ela vai dar banho. E no entanto, quando a criança nasce, ela segura com medo, mas com uma certa facilidade, parece que ela já sabe fazer aquilo. Então é a mesma coisa a gente nessa caminhada, em cada área da nossa vida. Porque toda disciplina espiritual que a gente tem, que os mentores nos passam, e que eles passam nos vídeos para vocês, não é só o espiritual, é em todas as áreas da nossa vida, que o espiritual, a disciplina espiritual, a gente leva ela para as outras áreas. A gente leva ela para sentimental, para familiar, para o emocional, para o trabalho, na rua, que é a base de tudo. São os ensinamentos que Jesus nos deixou e que é a base de tudo. Entende, gente? Então eu queria compartilhar essa mensagem com vocês. Hoje a reunião vai terminar um pouquinho mais cedo, mas ela foi, não tenho outra palavra para descrever. Maravilhosa para nós também, porque nós estamos nos sentindo muito bem e que continue assim, né? Sempre evoluindo, aprendendo com cada etapa, com cada ciclo, dando o nosso melhor, apanhando sim, porque às vezes a gente precisa receber um tapinha na bundinha para andar, né? Então, mas um tapinha na bundinha com amor, né? com muito amor, com muito carinho. E é isso, gente, essa pequena mensagem que eu queria passar para vocês dessa nova etapa, como foi falado antes na outra mensagem. E vão vir, a gente ia passando mais para vocês.